Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem, querido? Eu tô, e você? Tá chovendo muito aí? Tudo aqui. Não, aqui não tá chovendo nada, tá aqui. 26 graus. Fufunha, manda preparar meu jato que eu tô indo pra, pra Porto Alegre. Só tô meio preocupado, vamos ver aí se rola tudo, porque ele deu, o convidado deu dois números e o primeiro que ele deu, pelo menos, era celular, então vamos ver se... Sei lá, fiquei meio preocupado agora, que o Fufi até me falou que estava com problema. É, nós estamos com problema na híbrida, porque tem uma linha que faz ligação para celular e está com problema por causa dessa chuva na híbrida. Está chovendo muito aí, né? Não, bastante. Bastante. É mesmo? E hoje bastante, também? Bastante, tanto que o Fufunha não veio nem de moto, preferiu tomar ônibus do que vir de moto. É mesmo, né? Muita chuva. Ele não quis vir de, como ele faz sempre, de jet ski? Não quis, porque, olha, nem jet ski em alguns lugares está passando. Muito sofá boiando? Bastante. Bastante. Então tá. De vez em quando passa um corpo também boiando, essas coisas assim. Não vou nem perguntar quem que deixou o corpo ali, mas tudo bem. Vamos para a primeira? Então vamos, anos 50 então, gente. O convidado vai só, é para ele aparecer na segunda metade do programa. Tá. Ele então, pediu. Vamos lá. Tá. Vocês gostam, vocês? Escuta, me admira muito. Me admira muito. Você está rindo da fantasia que a mãe me deu. Vocês gostam, vocês gostam. No fim, quem gosta de vocês sou eu. Pode se rir do palhaço, pode se rir do bobão. No fim da festa eu levo a boa do salão. Pode se rir do palhaço, pode se rir do bobão. No fim da festa eu levo a boa do salão. Me admira muito, você está rindo da fantasia que a mãe me deu. Você goza, você goza. No fim quem gosta você sou eu. No fim, quem gosta vocês sou eu. Pode ser lindo, palhaço, pode ser lindo, bobão. No fim da festa eu levo a boa do salão. Pode ser lindo, palhaço, pode ser lindo, bobão. No fim da festa eu levo a boa do salão. Silêncio, Brasil. Vai passar a biblioteca ambulante. Marco Antônio. Ah, é. Essa canção aí foi composta em 59, o nome é Me Admira Muito. Como mais adiante tá para falar com a gente o autor da biografia do Ronald Golias, a gente conseguiu essas marchinhas gravadas por canções gravadas por ele. Né? Essa canção não fez sucesso, ela foi feita para o Carnaval de 1960, mas foi lançada em dezembro de 59. Foi composto pelo João de Barro, mais conhecido como Braguinha, que era um verdadeiro campeão da Folha de Momo, saiu pela gravadora Continental e, né, na voz do Ronald Golias. No lado A veio uma música chamada Ocrides, que obviamente era do bordão dele mais conhecido, e a gente vai tocar um trechinho. Toca um trechinho, por favor, do Ocrides. Vai lá, Fufão. O Ronald Golias tinha família aqui em São José dos Campos, era simpaticíssimo uma pois vez. É, não, é incrível que ele estava me contando, o biógrafo, né, que ninguém tinha nada de ruim para falar para ele. Eram as pessoas mais simples da face da terra, assim, diz que era aquela imagem que ele transmitia, era só que mais fechado, né? Mas assim, e supostamente muito organizado. Mas diz assim que era uma pessoa simplíssima e nunca hesitou em tirar foto com ninguém, quer dizer, e olha a história dele, né, no humor brasileiro. Então, essa canção aí era do lado A, como eu falei, Eucrides, e foi lançada, como eu falei também, é do mesmo compacto, foi lançada em 59 para preparar o pessoal para o Carnaval de 60. É incrível que aqui a gente fala muito de músicas clássicas ou músicas, né, músicas que não fizeram sucesso, eu também toco músicas que fizeram bastante sucesso, mas a gente está sempre meio que à frente do tempo, né? Ou seja, a gente está tocando Marcha de Carnaval agora em janeiro. Isso, né? É showtime. Isso é showtime, brincadeira. Então, vamos então para os anos 60, uma canção de 66. Marco Antônio. Não, o nome dessa cantora é Fontella Bass, ou Bass, F-O-N-T-E-L-L-A. Essa canção é de 66, o nome é I Know, eu sei, ela basicamente está falando que ela está sabendo, está sacando que o cara não a ama mais. Ela nasceu em St. Louis, Missouri, filha de uma cantora de gospel muito famosa chamada Martha Bass. A mãe dela até participava de um grupo chamado Clara Ward Singers. Ela nasceu em 1940, morreu em 2012, aos 72 anos. A partir da mais tenra idade, ela surpreendia os parentes com talentos vocais, total afinação. Aos 5 anos, ela começou a acompanhar a mãe cantando na região, porque tinha cada funeral que tinha e falava de uma canção, preparavam elas antes avisando qual era a canção que o falecido mais gostava, e ela e a mãe cantavam. Não tinha um funeral na região que elas não fossem chamadas para cantar. Aos 6 anos ela juntou-se ao coral da igreja, cantando hinos gospel, e na virada dos 8 para os 9 anos começou a se apresentar pelo sul dos Estados Unidos, acompanhando a mãe, que tentava carreira solo. Ela fez isso até os 16 anos. Também era pianista e aos 17 anos já tinha carreira solo, apresentando-se em casas de shows com identidade falsa para poder mentir a idade. Na carreira solo dela, olha só, quem foi duas pessoas que gostas muito foram backing vocals dela. O Maurice White, do Earth, Wind & Fire, e a Minnie Riperton, que a gente já... Love and You. É, exatamente. Você imagina só, backing vocals dela. A única canção dela que fez sucesso, né, foi Rescue Me, foi regravada várias vezes. Foi uma canção, era de uma gravadora chamada Chess Records, né, de Chicago. Isso, e foi o primeiro disco em anos que vendeu 1 milhão de cópias para a gravadora, né? Ela idolatrada pelos franceses, e os maiores nomes dessa gravadora da Chess era o Chuck Berry e ela, e como eu falei, vendeu mais de 1 milhão de discos em 65. Vamos tocar um trechinho, obviamente, desse clássico Rescue Me na voz dela, por favor. Alô? Vamos lá, Fufunha. Opa. Marco Antônio. Não tem nem o que falar, né? Uma obra-prima. A Fontella Bass pode ser ouvida nas trilhas sonoras de filmes como Mondo Tracho, que é uma comédia escatológica do John Waters com o engraçadíssimo Divine, Travesti Divine. Jumping Jack Flash, que é uma comédia que usou até o nome da canção, né, dos Rolling Stones. No Brasil o nome era Salve-me Quem Puder, era com a Whoopi Goldberg, dos anos 80. Também num filme que eu gosto, chamado Air America, Loucos pelo Perigo, com Robert Downey Jr. e o Mel Gibson. Mudança de Hábito, de novo, com o Whoopi Goldberg, que é super fã da Fontella Bass. Eu, Robô, e séries como Plantão Médico e Anos Incríveis. Então, vamos para os anos 70, por favor. Vamos lá. Un vent de frit dans ma tête confondue me fait un charivari. Marco Antônio. Tá, essa canção aí de 79, o nome é Um Vent de Folie, ou seja, uma brisa de alegria, um vento de folia, de diversão, cantada por uma pessoa. Ela mudou o nome artístico até na época dessa canção, em 79, o nome era Richard Lory, depois virou Richard Sanderson, ou Richard Sanderson. O maior hit dele foi o Reality, uma canção que eu adoro, gravada em 79, mas lançada só em 80, explodiu no mundo inteiro. Ele nasceu na Inglaterra em 53, o pai dele era um baterista escocês e a mãe uma acordeonista francesa. Ele começou a tocar piano clássico com 5 anos de idade, estudou harmonia e orquestração na Berklee College, famosíssima escola de música, pupilo do lendário maestro romeno Vladimir Cosma, que compôs mais de 200 trilhas, incluindo O Baile, Alguém para Amar, o desanimado Asterix contra os Bretões, O Closet, Diva, Paixão Perigosa, e vários outros. O Vladimir descobriu esse cantor, e daí quando foi chamado para compor trilhas mais populares, mais contemporâneas, assim, de trama mais contemporânea, daí decidiu, eu componho a música, eu faço o arranjo, né, e tu empresta a tua voz. O Richard Sanderson pode ser ouvido em um filme que fez bastante sucesso entre os adolescentes no Brasil, bem no início da década de 80, chamado La Boum, B-O-U-M, o subtítulo era No Tempo dos Namorados. Na sequência, La Boum 2, Feito Gente Grande, De Volta para o Passado e vários outros. Vamos tocar, se não for abuso, um trechinho, por favor, de Reality. Ama também. It seems as if it's meant Marco Antônio. Olha, uma música varejeira voou de São José dos Campos para Porto Alegre, daí do estúdio onde eu tô, avisando para mim, em primeiríssima mão, que a razão, não só porque a música é lindíssima, é que a razão que ela não foi tocada só um trecho, tocada inteira... É porque você gosta. Não foi porque você, tu e o Fufunha, um tirou o outro para dançar e estavam dançando num clima de reunião dançante, como não, se fosse na virada dos anos 70 para os anos 80. Não, nós, me ajuda pelo menos não, o programa da tua rádio, ajuda. Nós fizemos na anterior, que é mais swingada, tá. Diabacuato. Nessa foi em homenagem a você, que é apaixonado por ela. Tá. Pô, mas não rolou vocês dois dançando, então? Não, nosso negócio é mais... Mas... Rock and roll. Não, mais Irigdum. Entendi. Tá, mas vai dizer que pelo menos a cena não é bonita. Eu fiquei visualizando, assim, sabe, o Fufu e vocês dançando, assim, daqui a pouco, sabe, lance, o pessoal botava um guardanapo no ombro pra trocar o parceiro na dança. Não, eu vou contar a verdade pra você. Na primeira o Fufunha tava dançando pelado em cima da mesa. É uma visão do inferno. Nem com música boa dá pra não, desver isso, não, né? Não dá, eu vou levar isso para a eternidade. Com aquele cabelinho do ovelha, ai, aquele cantor. Querido, assim, ó, a canção que tocasse aí, que foi um prazer tocar na íntegra, a Reality, foi lançada em 80, né? Ela chegou ao primeiro lugar das paradas de sucesso em 15 países, incluindo França, Alemanha, Áustria, Itália e Suíça. Até por sinal, o filme esse, Laboon, e a sequência Laboon 2, os dois tocam essa canção e foram basicamente os filmes que lançaram a grande estrela francesa Sophie Marceau. Ela era adolescente no filme, depois ela fez, né? Rainha Margot, foi até Bond Girl, e uma das maiores estrelas, fez um filme que eu amo chamado Police. Mas ela era adolescente quando fez esse filme aí. Foi um grande campeão de bilheteria na França. No Brasil também fez bastante sucesso, a canção foi muito popular também nas Filipinas, Hong Kong, como eu falei, no Brasil, no Uruguai e na Argentina. E o país que ele é provavelmente mais famoso e se apresenta mais ainda, hoje em dia, ainda é a França. Né? Ele fala francês fluente, então apesar de ele ter nascido na Inglaterra, até como se a língua francesa fosse meio que a primeira língua dele pela mãe, e ter morado muitos anos na França. Então, vamos para os anos 80, por favor? Vamos, já que você falou que ela é inglês, eu estou vendo aqui que pesquisa revela que em Londres, o delivery de drogas é mais rápido que o de pizza. Falando sério? Falando sério, tá na Globo News. Uau. Na Band Uau. News. Band Uau. News, é. Se ela entrega, então, mesmo, delivery, então direto mesmo. Direto. Então, tá? Vai lá, Fufu. Vamos lá. Have my Marco Antônio. Essa banda aí, REO Speedwagon, ou REO Speedwagon, é de, essa canção é de 86, não fez sucesso, o nome é New Way to Love, ou seja, Nova Forma de Amar. Por pouco essa canção não entrou na trilha sonora da trilha de Top Gun, As Indomáveis. Ela perdeu espaço por uma das canções na trilha do Kenny Loggins. Um dos maiores erros do grupo foi Can't Fight This Feeling, em 84, a gente vai tocar daqui a pouco. Essa canção, como eu falei, é de 86. O grupo é de Champaign, Illinois. O pessoal começou em 67, tiveram muito sucesso nos anos 70 e também nos anos 80. Começaram a decair a partir do fim dos anos 80. Apesar de se apresentarem bastante ainda, sucesso mesmo nas paradas, eles não têm mais há vários anos. Um disco deles, High Infidelity, que é de 1980, teve quatro sucessos na lista de Top 40, né, dos 40 maiores sucessos. É o disco que mais vendeu deles, vendeu mais de 10 milhões de cópias. No total, na carreira, eles venderam cerca de 41 milhões de discos. Os maiores sucessos, como eu falei, Can't Fight This Feeling, que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, e uma outra que a gente já tocou em outro programa, uns meses aí, que era Keep On Loving You. A partir do fim dos anos 80, como eu falei, eles perderam bastante popularidade, mas se apresentam ainda muito pelos Estados Unidos e Canadá. Só para ver uma coisa, como já eles estão desde 67 juntos, já teve 14 integrantes diferentes que entraram e saíram do grupo. Atualmente, quem está no grupo é Neil Dory, Kevin Cronin, Bruce Hall, Dave Amato e Brian Hitt. A banda pode ser ouvida em cerca de 30 trilhas, incluindo O Último Americano Virgem, Vision Quest, no Brasil era Em Busca da Vitória, uma espécie de Karate Kid, assim, da luta greco-romana, Os Goonies, Jack Frost, que é um filme tenebroso, uma comédia natalina com o Michael Keaton, que se transforma num boneco de neve, Monster, um drama bem bacana, que até a Charlize Theron ganhou Oscar de melhor atriz, Adrenalina 2, Jobs, sobre Steve Jobs, é o filme aquele, teve dois filmes sobre Steve Jobs, esse é aquele com Ashton Kutcher, Gente Grande 2 e outras trilhas. Vamos para um trechinho, por favor, do Can't Fight This Feeling, de 84. Vamos lá. Por favor. Marco Antônio, para sua tranquilidade, o seu entrevistado está na linha. Tá, e outra coisa que está me deixando tranquilo, obrigado, só para te dizer, é que vocês não tocaram a música inteira, porque essa também é música de Reunião Dançante, eu estava com medo que começassem roupas a voar não. Estúdio. Tá, e a gente é um programa, né, uma rádio de respeito e um programa também de respeito, por mais que a gente tente às vezes provar que não é. Então, já está aí então aí o Luiz Barbano, então? Já sim. Tá, maravilha. Gente, o nosso convidado de hoje, Luiz Carlos Barbano, ele é São Carlense, ou carlopolitano, como diria o Ronaldo Golias. Ele trabalha há 20 anos na cidade como técnico na divisão de obras da prefeitura do campus da universidade. Paralelamente ao trabalho da universidade, ele formou-se técnico em turismo e guia de turismo pelo SENAC. Ele é membro do ICACESP, Instituto Cultural de Artes Cênicas do Estado de São Paulo, historiador por hobby e pesquisador nato. Ele decidiu prestar uma homenagem aos maiores cômicos do país, Ronaldo Golias. Ronaldo nasceu em São Carlos, né, em 4 de maio de 29, e faleceu em 27 de setembro de 2005, olha como já faz tempo. Devido à falta de material aprofundado sobre a carreira desse grande comediante. E dele decidiu escrever essa biografia, é o primeiro livro publicado dele, ele já tem outros em andamento, mas eu acho que o debut dele não poderia ter sido melhor, né? Porque é um livro que quem tem lido tem adorado, e obviamente o personagem é interessantíssimo, né? Para a realização dessa biografia, ele contou logo de início com a imprescindível colaboração de Irineu Gualtieri, Olino Mahara e Euclides Gomes dos Santos. O Euclides é o famoso Creed, né, notáveis amigos de infância do Golias em São Carlos. Também ajudou muito a Paula Golias Mendes, filha do Ronald, e conta com depoimentos de familiares, como a esposa Lúcia, a filha Paula, que já falei, o filho Arlindo, o Arlindo é o irmão do comediante. Tem ainda depoimentos de artistas como Moacir Franco, João Soares, Renato Aragão, Cidinha Campos, Fábio Siqueira. E essa pesquisa, cheia de depoimentos exclusivos, daí estão todas nesse livro, que o título é Ronald Golias, o Gigante do Humor. É um livro de base jornalística com 350 páginas, ricamente ilustrado com fotos da carreira do comediante e prefaciado pelo apresentador, roteirista e amigo de longa data do Golias, o Carlos Alberto de Nóbrega, né, da Praça é Nossa. Então, queria dar as boas-vindas ao Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite aos ouvintes da Rádio Showtime. É um prazer estar com vocês, falar com vocês e falar de Ronald Golias, né? Obrigado pelo teu espaço, tá? Tem encaixado um espaço na agenda para conversar com a gente, tá? Qual é a universidade, querida? Só ali que eu não coloquei, a universidade trabalhas? Eu trabalho na USP, Universidade de São Paulo, a unidade de São Carlos. Ah, tá. Querido, então, queria te dar boas-vindas. Mais uma vez, obrigado por estar aqui falando com a gente. E vamos começar bem pelo começo mesmo, tá? Fala, assim, eu sei que conheceste pessoalmente Golias quando eras adolescente, tipo, com 15, 16 anos. Mas fala, assim, como é que foi, cresceste na cidade de São Carlos, né? Então, quer dizer, ouvias muito falar, assim, dele por pessoas, te encontravas muito com pessoas, assim, que ele era uma pessoa que muita gente comentava, tipo assim, um filho pródigo da cidade. Como é que foi crescer com essa, muito antes de pensar em escrever um livro, como é que foi, assim, teu primeiro contato com esse mito que é o Ronald Golias? Então, sim, o Ronald Golias, ele foi para nós, são carlenses, né, o carlopolitanos, como ele gostava de ser chamado, uma referência, né, como artista, como homem de televisão, depois de cinema, e diferente de hoje, que nós temos uma escala de celebridade muito grande, naquela época havia um número menor de celebridades, de artistas famosos. E nesse espaço limitado de artistas famosos que a gente via falar na televisão, nas revistas, um deles era Ronald Golias e era um são carlense. Então, para nós, são carlenses, ele era uma referência. Nós nos esmerávamos em todas aquelas pessoas que tinham interesse ou intenção de trabalhar com cinema, televisão, via no Ronald Golias uma referência. E o Ronald Golias, ele sempre foi um cidadão muito apegado à terra. Ele gostava muito de São Carlos e não perdia oportunidade, sempre que podia, nos programas, nas entrevistas, de citar alguma coisa de São Carlos. Ele tinha muito orgulho dessa origem, fazia questão de sempre se posicionar como um cidadão de interior e de São Carlos. Então, eu, por exemplo, naquela época, eu tinha muito interesse em trabalhar com televisão, então, particularmente para mim, o Ronald Golias era uma pessoa muito em evidência, né? Eu via muito o Ronald Golias na televisão, através de Família Trapo, e então, quando ele aparecia aqui em São Carlos, ele era uma celebridade fantástica, porque ocupava a atenção da imprensa, ocupava a atenção de todo mundo, né? Todos queriam estar perto daquele grande astro, que a gente só via pela televisão, e de repente ele aparecia em carne e osso na cidade. Que foi numa dessas vindas para São Carlos, numa época que ele comprou a fazenda em São Carlos, que foi na década de 90, ele comprou uma fazenda em São Carlos e quando ele não estava gravando, ele passava alguns dias em São Carlos, cuidando da fazenda. E nesse momento eu estava trabalhando num armazém, que ainda não haviam os famosos supermercados, só existiam os armazéns. E ele apareceu um dia lá com uma pessoa que depois eu vim a saber que era o irmão dele, o Arlindo Golias. Arlindo. E para mim era o motorista, mas depois fiquei sabendo, na hora de fazer as entrevistas para o livro, eu descobri que aquele motorista que eu via lá no passado era o Arlindo Golias. Uhum. Então o Arlindo cuidava da fazenda dele aqui, e quando o Golias vinha passar alguns dias em São Carlos, ele ficava na fazenda e ia para as compras. Então, como eles faziam vassouras, fabricavam vassouras na fazenda, ele ia comprar pregos, arames, cabos de vassoura nesse armazém, e foi onde eu fiz contato com o Rolando de Golias, né? Então eu conheci de perto aquela figura emblemática que a gente via na família Trapo, né? E aquilo me causou uma espécie de choque, porque para mim estar do lado de uma celebridade como o Golias naquela época, uhum, foi uma coisa muito marcante, impactante, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa muito tímida. Então, uhum, na verdade eu nunca tive uma amizade próxima, nunca fui amigo de Rolando de Golias. Uhum. Embora não seria difícil conseguir fazer amizade e se tornar amigo dele. Ele era uma pessoa muito dada, muito fácil de conversar. Uhum. Mas o empecilho foi eu mesmo, né? Que eu era uma pessoa muito tímida e não conseguia me aproximar muito do Golias pela barreira que eu próprio criei. Uhum. Na verdade, eu nunca fui amigo de Golias pessoalmente. E também nunca pensei que fosse fazer uma biografia do artista Rolando Golias, né? Começasse a pensar em fazer essa biografia lá por 2004, 2005, foi isso? Foi. E que ano começasse a pensar assim, olha, acho que está na hora de fazer uma biografia lá por 2005? Eu comecei a pensar no assunto porque ele morreu em 2005. Depois em, uhum, 2007 inauguraram uma praça em São Carlos que leva o nome, uhum, dele, num bairro, uhum, muito simples. E passado alguns anos, em 2011, eu conversando com Irineu Gualtieri, que foi uma pessoa chave para esse trabalho, que me abriu as portas desse trabalho através de informações, e orientações, encaminhamento para a família, para alguns amigos do Golias, aqui de São Carlos. E conversando com o Irineu Gualtieri, eu falei, puxa vida, Irineu, a cidade não fez para o Golias o que o Golias fez por São Carlos. Nós precisamos fazer mais homenagem a esse grande artista. O Irineu foi colega de... foi amigo de infância dele? Foi amigo de infância de Golias. Uhum. E estudaram juntos na escola de Anteligueira, escola italiana. Ah, é? Estudaram juntos? Estudaram juntos. E eles eram colegas de trabalho, ou seja, o Golias, quando era criança, até antes de mudar-se para São Paulo, eles recolhiam estercos, né, de cavalo, nos estacionamentos das carroças em regiões como Mercado Municipal, estação da ferrovia, estação de trem, e eles vendiam esses estrumes de cavalo para as casas dos industriais italianos, né? Sim, como se fosse uma cidade que teve forte presença italiana, né, industriais italianos. Uhum. O Golias era neto de italianos, né? Ele era filho de portugueses. A descendência dele é de português, mas ele é neto de italiano, mas é filho de português. Uhum, filho de português. Uhum. Mas ele estudou na escola italiana, e ele praticamente adotou, né, a cidadania italiana, ele gostava muito da Itália. Então, ele pegava no pé direto do Otelo, né, na família Trapo, pegava direto no pé do Otelo. Otelo Zelone. Isso. Pegava direto, zombava do Otelo, ó, essa italianada aí... O pouco que eu vi da família Trapo original, as cenas que ainda tem muita coisa dele pegando no pé, os dois brigando, né? Assim, simulando uma certa rivalidade, né? Exatamente. Uhum. E ele fazia uma brincadeira, né? Que ele chamava o italiano de mafioso, né? Isso. E aquela briga, aquela eterna briga entre o cunhado e o irmão da esposa, né? Isso. E o marido da esposa, então, da irmã. Então, ficou esse sentimento, né, de italianismo nele. Ele gostava muito da Itália. Então, as músicas que ele mais gostava, inclusive, eram músicas italianas, que ele sempre cantava quando ele estava. Que legal. Assim, eu cresci pequenininho, assim, ouvindo falar, a mãe falava muito, bronco dinossauro, minha mãe... Claro, o bronco dinossauro. Bronco dinossauro, né? E daí, mas na verdade, assim, de eu acompanhar o trabalho dele mesmo, foi no final dos anos 70, quando teve aquele programa na Globo, que não durou muito até, que era o Super Bronco. Super Bronco. Né, que era inspirado no Mork and Mindy, no seriado americano, até que lançou o Robin Williams. Isso. E daí foi ali mesmo que eu assim, fui realmente apresentado, não de ouvir falar, mas de ver. Né? E pena que não durou muito o programa, né? Porque era uma ideia até bem interessante, que ele era tipo um extraterrestre, tomava líquido colocando os dedos no copo e tudo mais. Um bronco, né? Alienígena, diríamos, né? Isso, sentava de cabeça para baixo, né? Então, mas sempre, a minha mãe sempre se referindo bronco dinossauro, né? Ela nem dizia, ela dizia, vamos ver hoje o seriado do, nesse domingo, vai ter, a gente não pode perder o seriado do bronco dinossauro, né? Nem era mais bronco dinossauro, já era super bronco, mas de qualquer forma, um seriado que eu gostava bastante, e depois também até teve na Bandeirantes, né? Eu me lembro que um grande Anselmo Vasconcelos teve uma volta do Bronco, né? Eu me lembro que era com o Felipe Levi também, estamos falando isso cerca de 22, 23 anos atrás, uns 25 anos, teve também uma série Bronco na Band. E me fala assim, como é que foi, no momento assim, tá na hora de a gente fazer uma homenagem, né, já que a cidade não devolveu o mesmo que ele deu, né, a quantidade de amor, digamos assim, que ele deu e de reconhecimento. Uhum. Como é que foi daí esse teu trabalho de formiguinha, de daí daqui a pouco ter que ir batendo em porta, porque, como é que eu vou dizer assim, a celebridade não é muito difícil da pessoa chegar e escrever algo sobre, mas assim, pô, infância e tudo mais, me fala um pouco desse teu trabalho de pesquisa, pode ser? Pode, claro. Então, na verdade, como você mesmo disse, esse é um trabalho de base jornalística. Ele foi fundamentado em cima de o que foi recolhido de matérias e jornais e revistas de todas as épocas, né? Desde que o Golias se tornou astro de televisão até a sua morte. Por quê? Ele teve muito trabalho, verdade, só te interromper um pouquinho, ele trabalhou também em rádio, né? Isso, a gente está falando isso, sei lá, 55, 50... Ele começou no rádio, inclusive. Isso, exatamente. Na verdade, quando ele mudou para São Paulo, quando tinha 9 anos, ele tentou alguns empregos ditos normais, né? Mas ele não se dava bem em nada, e ele era muito brincalhão, e enfim, o próprio, teve um dos últimos, o último patrão que ele teve, falou, não, você tem que ser artista, você não tem jeito para trabalho sério, né? E estimulou ele a fazer um concurso, a participar de um concurso de calouros na Rádio Cultura, na época, em 52. E ele fez, passou, e ele ficou... 2 anos na Rádio Cultura, depois foi para a Rádio Nacional, onde conheceu o Manoel de Nóbrega, aí começou a fazer o programa, veio a Praça da Alegria. Ele fazia imitações também, né? Ele é trapo. Ele fazia muitas imitações também, né? Isso, e ele começou no rádio. Mas antes do rádio, inclusive, ele foi Aqualouco. Foi Aqualouco, aqueles saltadores de plataforma da piscina, que fazia aqueles saltos ornamentais malucos. Trabalharam num espetáculo, show, que chamava Fantasia Aquática Musical. Depois foi para a Rádio Cultura, e aí ele começou a fazer rádio, depois fez televisão. Mas hoje em dia fala-se muito que o artista tem que ser multifacetado, né? Ele cantar, dançar, tocar instrumento, representar, fazer cinema, televisão, rádio. O Golias, assim, mais de 50 anos atrás, já fazia tudo isso. Então ele era um artista completo. Sem contar que ele improvisava demais, né? Aqueles os chamados cacos, que o pessoal fala hoje em Deus, alguns comediantes, aqueles improvisos e tudo mais, ele era o rei disso, né? Sim, rei do improviso, né? Sim. E a família Trapo foi a grande escola de improviso que o Golias demonstrou, como é que se faz improviso sem desrespeitar texto, sem bagunçar, porque fazer improviso num programa ao vivo, em que tudo foi decorado, se você não souber fazer o improviso, você desmonta todo o... Claro. Era uma bagunça organizada, né? Isso, tem que ser uma bagunça organizada. E esse elenco da família Trapo, não só o Golias, mas todo o resto do elenco eram feras, né? Eles sabiam como trabalhar em conjunto. Renata Fronte. E foi um grande sucesso, né? Agora... Realmente, você está falando de como foi feito esse trabalho. Então, não, foi difícil de encontrar material de Golias com uma certa facilidade. Então, como ele morreu em 2005, De lá para cá não se tem uma notícia de Golias. Então eu comecei a fazer prospecção em tudo que era antigo, desde o ano que ele nasceu. E fui contextualizando o Golias no ano que ele nasceu, depois comecei a ver a partir do momento que ele se tornou, digamos, celebridade, né, artista de rádio e televisão, tudo que foi publicado do Golias na época. Então, foi realmente um trabalho de formiguinha, um trabalho que demorou um bocado, porque eu levei 5 anos, né, desde o começo desse trabalho, até você conseguir montar toda a estrutura e publicar, e escrever isso de uma forma não rigidamente cronológica, mas segue uma cronologia razoável. Ok. Eu não quis pontuar tão cronologicamente, mas é uma brincadeira de vai e vem, porque senão você não consegue contar uma história com uma certa leveza, né? Está muito rígido, um trabalho muito técnico, e a ideia não era essa. Mas foi o Irineu Gontier, ele abriu as portas, quando eu disse, né, da família, né? Ele passou todos os contatos da família. Que legal. Ele passou todas as dicas de onde poderia encontrar as pessoas em São Carlos, que eram amigos do Golias. A filha do Golias, a Paula Golias Mendes, ela não teve problema nenhum de falar contigo, assim? Como é que foi? Não houve problema nenhum. Inclusive, ela, quando ela viu o esboço do livro, ela falou assim: nossa, eu tô conhecendo a vida do meu pai agora, porque ela conhecia a vida do pai como pai, né? Claro, que bacana. Não como artista, ela não acompanhou muito bem a história. Nem a esposa, nem o irmão de Golias, que morava aqui em São Carlos, eu entrevistei. O próprio Creed, foram pessoas que fizeram parte da vida do Golias, mas eles não tinham informações sobre Ronald Golias, da vida artística de Ronald Golias. Então, claro. Então foi um trabalho que teve que ser fundamentado naquilo que a imprensa contou. Aí teve aquela coisa, né? Teve que confrontar informações de uma fonte com outra para ver o que era boato, o que era verdade. É um trabalho que deu um bocado de trabalho. Mas foi muito prazeroso. E o legal foram as opiniões dos artistas, né? Fala um pouco disso, por favor, querido. A opinião dos artistas, a gente poderia dizer que o Ronald Golias é uma unanimidade. Todos têm o mesmo sentimento de amizade, de respeito e de carinho por Ronald Golias. É uma pessoa que, além de um grande artista, que todo mundo conhece, sabe que ele foi um grande artista, era uma figura humana espetacular, de um calor humano, de uma bondade incrível, né, para com os colegas de trabalho. Então você não consegue achar ninguém. Algumas pessoas falam, mas você só fala bem dele, mas por que eu não achei ninguém que falasse mal do Golias? não houve objetivo de esconder nada, né? Na verdade, o Golias não falava que ele era uma pessoa que não era boa para a imprensa, para a entrevista, porque ele não causava sensacionalismo, ele só falava bem das pessoas, ele só queria o bem de todo mundo. Tipo assim, ele não tinha nada escondido, nada oculto para revelar de alguém ou não, né? Ou fazer intriguinha. Entrevista não dá, não vende revista, não vende jornal. Claro. Então, mas era a vida do Golias, era assim mesmo. E o trabalho dele em cinema, que eu descobri que o Creed, eu como São Carlense, só fui descobrir que o Creed, aquele personagem que eu achava que fosse fictício, era verdadeiro e morava em São Carlos. E mal que ele pergunte, tu conhecias já o Euclides Gomes dos Santos, o famoso Creed, antes de entrevistá-lo ou não? Foi o Irineu Gonçalves, falou, o Creed está vivo, ele mora aqui, falei, mas ele existe? Claro. Sim, mas tu conhecias já ele, assim, sem saber que ele era o Creed, ou não? Nem conhecias aí? Não, eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo quando comecei a fazer o trabalho, com a indicação do Irineu. Falei, olha, procura o Creed, ele mora em tal lugar. Falei, mas ele é vivo? Ele existe? Falei, eu pensei que era uma invenção do Golias. Não, ele existe. E o Creed ficou 40 anos de sua vida sem ver Ronald Golias. Que depois que ele foi para São Paulo, nunca mais se encontraram. Claro, perderam contato. E um detalhe legal, infelizmente o Creed já faz 2 anos que morreu. Ah, tá. O irmão de Golias faleceu ano passado também, os dois moravam aqui em São Carlos. E o interessante do Creed é que ele começou a virar, digamos, famoso em São Carlos depois do lançamento do livro. E ninguém conhecia o Creed aqui em São Carlos. Uau! Muita gente também devia pensar quando via o Golias gritar o Creed, que era um personagem fictício, né? Exatamente. Inclusive os Titãs, eles gravaram uma música. Claro. O Creed conta pra mãe. Pediram pro Ronald Golias a autorização para usar o slogan, né? O Creed fala pra mãe. Fala pra mãe, isso, exatamente. E o Creed, os Titãs não sabiam que o Creed era um personagem real, que era vivo. Que legal, era só Fortaleza. O jargão que eles conheciam. Em 2000, acho que em 2014, foi quando eles vieram fazer um espetáculo aqui, os Titãs, em praça pública aqui. Aí eles foram apresentados para o Creed, que subiu no palanque, e aí virou celebridade, foi chamado no SBT. E o Creed falou um pouco antes de morrer, falou, olha, meu grande momento da minha vida foi depois que me descobriram como personagem do Golias. Quem inspirou a frase. Exatamente. Que legal. Então, foi um pouquinho coisa assim, muito ó, legal. E fala um pouquinho assim, ele no cinema... tu viste, né? Porque tem um filme que eu vi dele com o Grande Otelo, né? Eu vou citar só, ele fez vários trabalhos, mas vou citar alguns aqui, só o pessoal que não conhece. A gente sabe que é super difícil, já hoje com o fim das locadoras, mas quem sabe no Canal Brasil, volta e meia vai passar. Então, tem um filme que eu gosto bastante que ele fez, chamado Os Cosmonautas, que é com o Grande Otelo. Eu lembro que eu morri de rir no início, que o nome do personagem dele é Gagarino. Né? Obviamente, a homenagem ao Yuri Gagarin, né? Diretor do Vitor Lima. Lembro que tem uma participação dele num filme, um veículo para o Agnaldo Raiol, chamado Agnaldo Perigo à Vista. Ele até interpreta um motorista. Tem um filme que eu não vi, só vi cartaz e fotos. Engraçadíssimo parece ser, pelo cartaz, o trio é Os Três Cangaceiros, é ao lado do Anquito. Grande Anquito. Isso, o Anquito e o Grande Otelo, isso. Também dirigido pelo Vitor Lima. Tem o Dono da Bola. Né, que era também com o Grande Otelo, Cotinha e com o Carlos Imperial, isso, do JB Tanco. Acho que o mais famoso, de repente, é o Homem que Roubou a Copa do Mundo, né? Isso, que era isso, que é do Vitor Lima. Por sinal, é interessante citar que a gente entrevistou umas três semanas um diretor de cinema chamado Brás Chediak, e ele é ator nesse filme O Homem que Roubou a Copa do Mundo. Né? Exatamente, exatamente. Isso, eu me lembro que a Renata Fronze está no filme também, o Maurício Duvalli também. Então, quer dizer, esses filmes tiveram muito sucesso com o povo de São Carlos, ou tu sabe dizer isso, ou não? Tu chegaste a assistir quando pequeno? Me fala um pouco disso. Não. A vida cinematográfica do Ronald Golias não foi muito difundida, né? Visualizada pelo pessoal de São Carlos. Naquela época havia muita dificuldade de exibição de filmes aqui, né? O cinema era se muito passava lindo. Em São Paulo, não queria dizer que fosse passar em cidades pequenas, exatamente. Esse tipo de coisa, né? Então, alguma coisa... O que o pessoal tem um pouco de lembrança é Os Três Cangaceiros, O Homem que Roubou a Copa do Mundo, de resto, praticamente não, porque foram os mais... Esses foram os mais recentes, né? Golias contra o Homem das Bolinhas também. Isso, agora, os primeiros, né? E, na verdade, o Golias fechou contrato com a Herbert Richards e fez seis filmes. Né? Foram seis filmes que ele fez. O que eu sempre achei estranho, sabe o que foi? Eu vou dizer uma coisa que eu sempre achei. É que eu acho ele tão meio cinematográfico, né? E é incrível que os filmes dele não tiveram assim uma. Não são muito cultuados. Porque eu acho, sem mentira, nos primeiros 5 segundos que aparece a cara dele ali, ainda mais ele vestido de astronauta, eu não tô admitindo, é muito engraçado, né? Só o cartaz já é engraçado. Acho Os Três Cangaceiros muito interessante, Os Cosmonautas também eu gosto muito, O Dono da Bola é muito divertido. Muito divertido. Tudo legal com o Jô Soares também é legal. Ah, isso eu não vi. Vou te contar, o primeiro filme que ele fez, na verdade, foi Marido / Limpa. Foi em 57, só que esse filme virou uma novela, o produtor não teve dinheiro para completar o filme e ficou engavetado durante 10 anos. E depois de 10 anos, o produtor Renato Greck comprou a fita, filmou mais 10 minutos, mudou algumas coisas e mudou o nome do filme, de Marido / Limpa como é que era o nome desse filme aqui? Marido / Limpa, era... Na verdade, o filme chamava-se, quando foi filmado em 57, era Um Homem para Três Mulheres. E depois que virou Marido / Limpa, quando né? Quando ele refilmou, 10 anos depois, ele mudou o nome para Marido / Limpa. Tá, porque eu me lembro até que o Luiz Sérgio Person até trabalhou no filme. Oi? O cineasta Luiz Sérgio Person, até me lembro. Sim. Trabalhou no filme. Isso. Era. Eu me lembro só assim, de lenço desse filme, né? Que era com o Ronald Golias e com o próprio Person como ator, até. Eu me lembro disso. Que ano que é isso? Mais ou menos 56? Começou em 57, mas com o Person ele foi lançado em 67. Ah, tá. O Persson começou dirigindo, mas depois ele não quis fazer mais o filme. Uhum. Ele vendeu a fita para Renato Greti, que completou o filme, trocou o nome para Marido Barra Limpa, lançou o filme, mas já estava meio fora de contexto e acabou não fazendo sucesso. Entendi. Na verdade, o filme que lançou o Golias no cinema foi uma participação especial que ele fez num filme, num musical de carnaval, em 1958, chamado Vou Te Contar. Vou Te Contar. Era um filme extremamente, totalmente musical. E o Golias, o único que não era músico, fez uma participação cantando um bandolim, que ele chamava de bandolinha. Ele era tão bem visto e tão famoso, todo mundo queria o Golias em suas produções. E aí você vê um filme extremamente musical. Sim, esse era bem chanchada mesmo, musical esse, de uma pessoa que não era músico, né? Esse era bem chanchada mesmo, né? Oi? Esse era bem chanchada mesmo, né? Isso. E além dos filmes, o Golias também lançou 17 discos. Sim, queria que tu me mandasse até algumas músicas, até a gente começou o programa antes de ligar pra ti aí, a gente tocou uma música inteira e depois duas marchinhas, né? E depois tocamos. As marchinhas de carnaval são deliciosas, né? Uma são, coisa são, assim, são deliciosas mesmo. A gente tocou. O nome da primeira era o Me Admira Muito, que eu acho engraçadíssima, e depois um trecho do Ocrites, né? Então, quer dizer, que foram feitos no final da década de 50 para o carnaval de 60, né? Perfeito. Então, eu queria, Luiz, agradecer de coração pelo teu tempo. Imagina. Tá? Repete aí o nome do livro, por favor, e diz para o pessoal desavisado aí como é que o pessoal pode encontrar o livro pelo Brasil aí afora, por favor. Isso, Ronald Golias, O Gigante do Humor, é um livro de 350 páginas, ilustrado, inúmeras fotos de todos os momentos da carreira do Golias. Sensacional. E pode ser encontrado em lojas físicas, como a Fenac, Livraria Cultura, internet pode ser através da Submarino, americanas.com. Ah, não queres deixar aquele telefone que eu me lembro que tem no teu perfil ali, um telefone da editora? Será que não é interessante isso? Pode ser também. Tá, tu tens o número aí ou não? É rimaeditora.com.br. Tá, esse é o site. Repete, por favor. rimaeditora.com.br. Tá. Então, de novo. Eu quero agradecer muito pela tua participação, Luiz. Muito obrigado. Prazer falar sobre esse o Golias. É incrível que só foi a gente fazer a chamada que um monte de gente me perguntando quando é que ia ser. Umas pessoas avisando que não iam poder até ouvir ao vivo, se depois ia ficar gravado. Então a gente vai te mandar. Daqui umas horas fica disponibilizada a gravação desse papo que está rolando ao vivo. E daí eu passo também o link para ti. Tá bom? Da gravação, pra tu escutar, tá bom? Ok, Marco Antônio, eu é que agradeço pela oportunidade de falar de Ronald Golias, falar do meu trabalho e falar dessa pessoa maravilhosa, né, que só fez o Moacir Franco. Pra encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, o Moacir Franco falou que o Golias nunca fez ninguém chorar, exceto no dia em que ele morreu. Então era uma pessoa que só fazia o bem, só fazia as pessoas rirem. A gente está vivendo num momento muito, muito grave da nossa história. Uhum. O planeta está muito, muito violento. Uhum, então, uhum. O Golias é uma pessoa que a gente tem como referência de uma pessoa de bem, uma pessoa justa, pessoa honesta, divertida. Olha, Luiz, é um prazer imenso poder falar dele. Sim, meus parabéns a ti também, porque acho que o resgate... Parece super clichê, mas o Brasil é um país tão desmemoriado que a gente tem que agradecer a pessoas como tu que vão atrás de resgatar isso, né? Até porque vai ter muita gente que certamente vai conhecer o Golias pelo teu livro, ou então vai ver reprises na TV e daqui a pouco vai atrás ali para saber mais detalhes. Então, quero te agradecer e obrigado pela tua força mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Abração, querido. Tchau. Marco Antônio, parabéns a você. Obrigado. Tu rias bastante com o Golias também? Muito. O Golias foi um ícone, né? Sensacional. Hoje em dia não tem mais programa humorístico, acabou. Não. Não, e o mais interessante é o seguinte, né? A gente já falou outras vezes, quando a gente sente que a pessoa tá... Aquelas pessoas até poser, né? Que o cara tá se fazendo dele. Dava pra ver que ele não tava fazendo muito tipo, né? Que ele... que não era um personagem... Não, era assim, aquilo mesmo. Distante dele, né? Que era aquilo mesmo, né? Então, acho que as pessoas veem esse lance genuíno, né? E acho que visualizam, tipo assim, se não tiver um tio, um primo, um pai parecido, elas tipo assim, gostariam de verdade, ter, né? Verdade. Ou a identificação é projeção, né? Exatamente. Né? Ó, então tá. Até quinta-feira. Até quinta, então. E até quinta e sábado, porque exatamente, a escravidão impera aqui na Showtime. Um grande abraço a você, obrigado, Marquinho. Tá, tchau. Gente, um abração. Valeu, tchau. Pela audiência. Tchau.